voz da libertação. Um arauto anunciando as maravilhas do Senhor. Você está ouvindo Rádio Deus é Amor. Transmissão pela Rádio Capital Juiz de Fora. ZYL 251 AM, 1080 kHz. Transmitindo o amor de Deus. Igreja Pentecostal Deus é Amor. A voz da libertação. Rádio Deus é Amor. Meditação do dia.